Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Pedro Santos, e locadora pra mim significa substantivo feminino, junção das palavras locar mais do segundo no feminino. 1. Feminino de locador. 2. Empresa que empresta algum produto sob contrato de locação. 3. Videolocadora. 4. Agência comercial que trata de aluguéis. Olá, meu nome é Robson, e locadora pra mim já foi sinônimo de entretenimento e hoje é sinônimo de um lugar que eu, por exemplo, nem passo na frente. Aqui é o Léo. E locadora significava rotina semanal. E aqui é Rafael Tequen, o host desse podcast. E locadora pra mim é ir ver aquela atendente gostosa, ver vários e vários filmes e desenhar. Desenhar? Desenhar, exatamente. E você tá achando estranho isso, mas eu vou explicar no podcast. Porque isso daí fez parte da minha infância, veja você. Uma porra, desenhar? Pois é, cara. Pois é. Pegava a capinha, colocava a sulfite em cima e ficava desenhando por... Quase isso, cara, quase isso. Eu não jogava por cima, assim, porque... Não devolvia o filme na capa original, ele devolvia na capa desenhada e pegava o original. Ninguém percebia, porque ele era muito bom. Muito bom o desenho. É um desenho incrível. Mas enfim, como vocês próprios perceberam, essa é uma edição sobre locadoras. Retornamos aqui com o Banco de Cérebros, que, pô, acontece tudo, né? Sai até ninjas do espaço pra vir parar pra gente não fazer edições semanais. Mas, mesmo não conseguindo lançar logo depois da nossa última edição, estamos aqui de volta. Vocês podem perceber que Lucas não está aqui, Nando não está aqui, Joker não está aqui, ou seja, tudo um bando de vagabundo, ninguém quer trabalhar nessa merda. Parece que eu pago todo mundo aqui pra eles não fazerem nada, eu bato nessa mesa realmente pra poder fazer todos acordarem e trabalharem, mas enfim, estou aqui com Robson, Leonardo e Pedro pra poder dar prosseguimento aqui ao Banco de Cérebros, dessa vez na edição sobre locadores, então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu queria começar na linha aqui das apresentações. Primeiro com o Pedro, ele fala pra caramba, mas vamos tentar, né? Vamos rezar pra que ele não tome o lugar de todo mundo. Pedro, o que significa as locadoras realmente pra você? O que você tem a melhor lembrança de locadoras? Qual foi a época? Aliás, a primeira lembrança que você teve de locadora? Tinha duas locadoras assim que eram top pra mim quando eu era criança, cara. Que era a Vidivídeo, que é uma locadora assim no centro da cidade. E tinha uma assim na avenida da cidade que chama... A Vidivídeo, ela mudou de dono, mudou de lugar, e, tipo assim, não é mais a mesma coisa. E tinha a... Tem ainda a Arte Vídeo, que é uma que fica num posto de gasolina. Essa é fera, hein? Muitas locadoras em posto de gasolina, já vi. Mas essa, cara, essa pra mim até hoje ela tem cheiro de infância, cara. Eu entro na locadora, eu gosto de sentir o cheiro. De óleo, né? De óleo de motor, de... Não, mas o cheiro da locadora, sabe aquele cheiro de ar-condicionado misturado com o cheiro de capa de filme, velho? De filme, eu entendo bem. É um cheiro de infância que tem. Aí, o que acontece? Eu tenho lembrança de vários filmes que eu aluguei, assim, tal, separadamente. Uma, assim, que eu posso contar, assim, que eu me lembro, pô, clássico, como se fosse ontem, foi quando eu aluguei o Homem-Aranha, de 2002, né? Sim. Aí tinha o VHS, levava meses pra lançar, então eu peguei em 2003. Na época, se eu não me engano, eu tinha 9 anos. Aí eu aluguei o filme. E tá. Aí só que o que acontece? Na época eu estava começando com aquela coisa de responsabilidade. Então, tipo, eu que tinha que lembrar que tinha que devolver o filme. Só que o que acontece? Eu fiquei muito empolgado com o filme. Então eu assisti esse filme umas 500 vezes. Sério, cara, eu assistia quase todo dia esse filme. Até que, tipo, a locação era pra alugar tipo, na sexta e devolver na segunda. Eu ficou na segunda, ficou na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta que eu fui lembrar, que aí eu lembro direitinho que a minha mãe virou assim e tal. Ô Pedro, vocês já devolveram VHS? Falei, ah, mãe, tá aí. Você ainda tá assistindo esse filme? Quando que você vai devolver esse filme? Meu Deus, eu tenho que pagar quantas locações desse negócio? E existe e dilema, você... né? Se você demorou muito, aí você começa a calcular o que vale mais a pena. Você comprar um outro novo e dar pra locadora? Ou você pagar a locação? Na época tinha duas coisas. Na época, eu acho que a locação era R$2,50 de um VHS mais ou menos. E na época também, R$2,50 valia R$2,50. Porque de uns tempos pra cá, R$2,50 não vale nem 25 centavos. É que hoje eu não vejo nem de locadora, cara. Eu não vejo locadora. É brincadeira. Aqui não tem mais, assim. Não, aqui também. Não, aqui na minha cidade nunca teve, Rafael. Pelo amor de Deus. É, aqui na minha cidade nunca teve. Mas na cidade em que eu ia, que tinha locadoras, também não tem mais. Esses dias eu fui tentar ir na locadora, eu perguntei pro meu pai, aquela locadora ainda aberta e tudo mais? Não, o cara simplesmente fechou, e antes de fechar ele tentou fazer o que várias locadoras tentaram fazer, que foi se modernizar. Ele começou a vender brinquedos e colocar outras coisas na locadora também. Mudar a locadora, né? É, mudar a locadora. Era locadora e mais loja de brinquedos, só que o cara não conseguiu. Né, o cara foi tentar ir pra uma vertente das mais difíceis possíveis, cara. É, exatamente. Tipo, vender brinquedo não é fácil, cara. Aliás, muitas locadoras tentaram ir pra parte das lan houses, né? Sim. E na época, antes de eu ter computador, eu usei muito em locadora. Eu lembro que assisti o trailer do Batman Begins numa locadora. Aberto no Omelete. Era o Coborgo, era o Coborgo. Grande abraço pra você. Esquadrão Especial, o Inspector. Procure em sua locadora. Se você pensar no começo da locadora, aí você começa a pensar no VHS, aquele negócio que você tinha que rebobinar antes de devolver. É, isso é verdade. Senão você pagava uma multa. Na locadora em que eu ia, eles não rebobinavam, às vezes. É, vinha, tipo, o filme num ponto A que a última pessoa que assistiu deixou. Legal, aí legal que se ela deixasse bem no final, né? Tipo, assim, na última cena do filme. É, aí era foda, né? Mas eu lembro que tinha isso de multa e acho que a última coisa que me fez na locadora era pra alugar séries. Porque não tinha mais os filmes, eu já assistia ou pirata ou tinha baixado na internet. Então eu só comecei a ir por causa das séries. Porque assim, eu não tinha descoberto pra como baixar séries, daí eu falei assim, eu ia pra alugar. E foi onde eu conheci muitas séries, assim, que eu visitei séries depois. Cara, locadora só me tem boas memórias, assim. Aliás, quais são as primeiras lembranças do locador, o Léo? Pô, cara, então, acho que um dos meus melhores amigos foi o cara que trabalhava no locador. E quando eu tinha infância, era a escola de manhã e à tarde eu ia pra locadora, independente se ia alugar o filme ou não. A gente ficava lá conversando, fazendo qualquer coisa, e eu ficava na locadora por horas, assim. Cara, que foda. E às vezes tipo, pegando filmes, olhando e lendo, e às vezes eu já cheguei a assistir vários filmes com ele na locadora, tá ligado? Sem pagar nada. Tinha isso, né? Lá. Deixava filmes rolando, ali o próprio cara assistia, né? Sim, eu ficava à tarde, assim, como eu falei, era questão de rotina, assim. Pelo menos umas 3 vezes por semana eu ia no locador, assim, eu ficava lá conversando com ele e tal. Quando ele saía, eu cheguei a ficar atendendo, tá ligado? Enquanto eu vou ali, fica aí atendendo. Então eu acostumei muito nesse ambiente de locador. Foi onde eu comecei a dar importância pra filmes antigos, né? Porque, querendo ou não, eu sou muito, muito mais jovem do que eu gostaria de ser. Aí eu perdi muitos filmes dos anos 80, 70 e eu comecei a ver depois da locadora, né? Sim. Começava a ficar interessado. Nossa, o que é? Laranja Mecânica. Todos esses filmes eu vi depois. E eu fui ver graças à locadora. Pô, era um ambiente, né? Era um ambiente muito legal, assim, pra... É, eu acho que é um ambiente muito convidativo, confortável, sabe? Sim. Era mó legal, cara. A sacola com 4 filmes pra casa. Pô, cara, você abriu um sorriso pegando a sacola. Era um ambiente familiar, né? Porra, exatamente isso que eu ia dizer, cara. Tinha até aquele cantinho mais aconchegante, que fosse carro, que era fina, separando eles demais. Era sempre assim, o amigo, tipo, você ter um amigo na locadora, ou tipo, a locadora é entre amigos, sabe? Tipo, atendente é amigo de não sei quem ali, ou a namorada do cara é, tipo, também atender. Sempre tem uma parada assim, né? Sobretudo as locadoras mais de bairro, né? Não sei se com vocês é assim, mas aqui em Florianópolis tinha muito disso. As locadoras de bairro, né, que ficavam mesmo dentro dos bairros e eram menores. Sim. E a grande franquia de... locadoras, essa, quando chegava o lançamento, tinham 15, 20, 30, Blockbuster, porra. Aqui em Floripa tinha locadora que garantia a locação. Então o filme chegava, você ia ver o filme. Você tinha a locadora a hora que quisesse, que o filme ficaria lá. Sim, tinha aquele negócio de reservar, né, cara? Você ligar pra você reservar o filme que você queria alugar no sábado. Falando em Blockbuster, vocês lembram quando alguns sites, assim, tentaram abrasileirar a expressão Blockbuster? Não. Aí começaram a falar filme Arrasa Quarteirão. Ah, nossa, eu vi muito. Nossa. Os filmes Arrasa Quarteirão desse verão americano, não sei o que. Nossa, era muito merda isso. Cara, eu não lembro. Cara, você teve ideia, eu frequentava tanto. Eu lembro que tinha uma revista que ia pras locadoras, que era com o que tava no mês e o que ia pro mês, cara. Próximo mês, cara. E você ficava lendo e a expectativa de cada uma da revista era você abrir e você saber o que ia chegar no próximo mês. Aconteceu uma vez, eu tava assim numa locadora, que eu não tinha ficha, eu tava olhando os filmes. Sim. Aí eu fui numa locadora que eu tinha ficha, na época eu só tinha para de VHS, foi no início do DVD, assim, quando o DVD estourou. Aí eu vi em DVD o Inspetor Bugiganga 2. Ai meu Deus, por isso você queria comprar o filme esses dias, né? Eu falei que eu tinha boas lembranças desse filme. Que aí, só tinha em DVD. Aí eu fui lá na outra locadora e eu achei em VHS o filme. Aí eu fiz a minha mãe abrir uma ficha na outra locadora, coitado. Pra eu assistir o filme. Pô, cara, pra falar nisso, você falou em ficha, velho. O meu era tipo conta de água, conta de luz e a conta da locadora. Cara, e tinha mês que a conta locadora era a mais cara das contas. Meu pai, ele tinha um cartãozinho que era tipo assim, ele não podia alugar filmes, lançamentos com aquele cartãozinho. Era cartãozinho de catálogo. Eu não lembro como funcionava bem, acho que ele pagava algo do tipo, assim, sabe? Destinado a só aquele tipo de filme, mas ele podia sempre alugar. Deve ser uma mensalidade, tipo, vai, R$15 e você aluga o catálogo como você quiser. Exatamente, ele fazia uma parada assim, sabe? E ele ia marcando, assim, até que chegava um momento que, ó, acabou o seu negocinho do cartão, você tem que pegar outro cartão, né? Ou comprar outro cartão, era uma parada assim. Eu tinha. E era na época do VHS ainda, porque apesar de eu ter 17 anos, eu peguei a época do VHS. Aqui, cidade pequena, né? Pela região. Aqui na nossa família a gente ainda tinha. Cara, eu tenho 19 também, peguei a época do VHS. Sim, sim. Pra mim é um pouco mais, sabe, puxado, porque 17 anos, né? Eu não tenho 17 anos, mas eu peguei também o. Aí você pegou a fase Betamax. Os VHS até em preto e branco. Pegou a fase do Betamax. Você pegou a fase do cinema preto e branco, né? Tipo, da projeção doméstica, né? Morcego, a gata, o pinguim. Marque um encontro com Batman, O Retorno. Agora em vídeo, dublado e legendado. Dia 6 de novembro, nas melhores locadoras do Brasil. Eu não sei se vocês tiveram isso também, porque assim, a locadora é um lugar, pelo menos na nossa época, nossa época, mas pelo menos assim, até a gente que, até uns 17 anos, por exemplo, sua idade, sim, que a gente passou uma boa parte da infância, né, yeah. Assim, a gente passou um bom tempo, tipo, se a nossa infância durou, sei lá, o chute aqui meio merda, umas, sei lá, umas 10 mil horas, dessas 10 mil horas a gente passou umas 3 mil em locador. E eu não sei se aconteceu isso com vocês também, mas tipo assim, quando eu era pequeno eu não podia assistir filme de terror. Porque assim, a maioria dos filmes que chegava a mim é porque a minha família deixava, entendeu? Tipo, que eu alugava e tudo, então eu não podia assistir filme de terror. Cara, eu acho que a minha mãe não tinha muito senso não, velho. Ela, tipo, não tem problema, tá ligado? Vou assistir um desenho. Não, vem assistir Jogos Mortais comigo. Não, mas eu lá em casa tinha, assim, tipo, de no máximo eu pegar, assim, meu pai assistindo na televisão e ver uns trechos, entendeu? Mas eu tinha uma coisa, assim, de terror que eu não podia assistir. Então, na locadora, cara, a minha experiência com filme de terror era ler sinopse na locadora. E eu já ficava assustado. Eu pegava... Nossa! Ele já se mijava. Não, porra. Mas assim, eu pegava a capa de filme assim, na locadora, tipo, a capa que eu ficava meio assustado. E aí eu lia sinopse, assim, e eu ficava com medo. Ficava meio e atrás tinha umas duas ou três fotos, né? Uma delas... Sabe, tinha muitas informações na capa, né? Tinha... Aí, não, tem alguns DVDs que ainda tem isso, né? Capa de DVD ainda tem. É que, cara, eu desacostumei pra ler, pra comprar DVD, eu sempre... A última vez que eu comprava DVD mesmo foi quando a locadora fechou e eu comprei os DVDs da locadora. Ah, sim. Porque realmente eu parei de comprar DVD totalmente, assim. Não, mas tipo, recentemente eu e o Pedro a gente passou por um negócio desse, que foi... eu tenho aqui uns brothers aqui de locadoras de Porto Alegre, né? E aí a locadora não tava fechando, pasmem, é uma locadora de bairro e não fechou até hoje. O cara deve ser ou administrador de locadoras pra conseguir manter ela, né? Ou o cara cortou conexão de internet de todo mundo na cidade. Provavelmente, né? Ele deve ter feito... E, tipo, ele tava apenas vendendo 400 filmes, que são muitos... Mas ele não tava fechando locadora, ou seja, ele vai atualizar provavelmente com Blu-rays e tudo mais, né? E aí ele tava vendo esses filmes e aí ele passou pra nossos e-mails a lista desses 400 e poucos filmes e a gente podia escolher e comprar por um preço baratinho, né, que era R$3. Então, tipo, teve muito isso, né? Eu acho que o final dessa era de acabar a locadora foi quando a Blockbuster fechou, assim. Foi a Blockbuster. Aliás, cara, tem um episódio de South Park sensacional. Que o pai do Stan Mart compra uma Blockbuster. E aí eles fazem, tipo, a Blockbuster Online ser, tipo, uma entidade demoníaca. Que quer manter eles lá dentro. Ou seja, eles fazem uma paródia de Iluminado, só que com a Blockbuster. Então, tipo, é sensacional. Falando nisso, cara, um dos filmes que eu tinha mais medo na locadora era o Iluminado. Ah, esse dedo. Mas sabe por quê, cara? Porque, tipo assim, então eu não podia assistir o filme, eu era pequeno. Aí um dia eu vi aquele VHS duplo, que era um VHS duplo Iluminado. Então aquele, porra, aquele bolachão de VHS assim. Aí cara, você realmente lembrou de uma coisa que explodiu minha mente, cara. Senhor dos Anéis era. Não, assim. era o VHS duplo, velho. Caraca, então, o VHS era uma caixa enorme. E a capa, cara, era muito assustadora, porque era o menininho com uma luz em cima dele mesmo. Caraca, capa mais autoexplicativa que isso, impossível, né? Né? Exatamente. E atrás, tipo, eles botaram uma foto na contracapa. A contracapa era a pior parte quando você tinha medo de filme de terror. Que na contracapa tinha as fotinhas. Vixe. Né? Aí as meninas fotinhas. Gêmeas, provavelmente, assustadoras. Não, a foto do Jack Nicholson mesmo, mas com uma cara muito assustada, assim. E, não era nem com a cara na porta. Era uma parte que apareceu, uma foto que tiraram assim, e que não aparecia as pupilas dos olhos dele, tá ligado? Ele tava se levantando os olhos. E ele tava segurando um machado, assim, e tal, mas ele tava, assim, meio que se dobrando, assim, e tal. Devia ser na hora que ele ia meter o machado na porta. Só que quando você vê isso, você é criança e vê esse negócio, você fala, que merda é menina. Caraca, não é tanto, né, mano? Eu tinha medo da capa do filme O Homem da Máscara de Ferro. Mas aí é que tá, eu vou explicar. Eu sempre tive medo desse filme, né? Porque tem a cena que o DiCaprio ele pega e tira a máscara de ferro, né? E aí ele tá com o rosto todo cheio de cabelo, sabe? Porque o cabelo dele cresceu, ele ficou sempre com a máscara. E eu fiquei assustado com aquilo lá quando eu vi o filme na TV. E aí uma vez eu tava com a minha mãe na locadora... Pra ver alguém dizer que tem medo do Homem da Máscara de Ferro. É, pois é. Pra você ver, né, cara? É molecada nova, tem que ser, né, Robson? Daqui a pouco vai aparecer um cara aí com medo de Toy Story, tá vendo? Bom, mas era meio assustador, meu nome tinha. Mas enfim, aí eu peguei, tipo, eu tava um dia com a minha mãe, eu falei, caralho, o Homem da Máscara de Ferro. E a porra da fita tava bem próximo à porta de saída. Como que eu ia embora? Aí a minha mãe falou, nossa, como que a gente vai embora agora? Aí eu fiquei assustado. Aí eu fiquei assustado, né? Aí a atendente da locadora pegou e falou assim, não, é o VHS do A Múmia. Aí, tipo, se você for ver o pôster do A Múmia, né, é aquela cena em que tem o rosto da múmia. Enfim, se ela não é personagem. Na areia. E eu achava que era o Homem da Máscara de Ferro. E aí eu peguei, quando eu vi que era da múmia, eu falei, deixa... Não, a múmia tudo bem, agora um cara com a máscara de ferro é sinistro. A Globo Vídeo garante todas as suas emoções. Em Jogue a Mamãe do Trem, com um plano de 2 birutas na Califórnia, você vai rir sem parar. Se preferir, você vai ter toda a violência que um filme policial poderia mostrar. McQuaid, o Lobo Solitário, com Chuck Norris. E mais, você vai poder viver momentos afetuosos em Meu Pai Eterno Amigo. Ou morrer de medo com Vestida para Matar. Quatro grandes sucessos do cinema. Em todos a qualidade Globo Vídeo. Já no seu fornecedor. Como eu falei, eu sempre fui acostumado a assistir filmes de terror tipo, desde pequeno. Assim. Sim. É, o único filme que eu tenho medo até hoje, mas é tipo por pavor de infância. Aquele Mestre dos Desejos, que tinha um cara muito sinistro. Cara, eu lembro disso também. Mas eu tenho uma experiência de infância com esse filme também. Porra, não conheço esse filme, cara. Que vocês estão... O Mestre dos Desejos era um filme do cara que faz um acordo. Tipo, um cara que fala assim, ó, dou o que você quiser. Isso aqui, tipo assim, todos os desejos dele eram... Eles conseguiam transformar em merda. Basicamente é assim, o cara, o bicho que fazia, vai, como se fosse um capeta... Ele é muito sinistro. Mas eu lembro, cara, a minha história é diferente da sua com o Mestre dos Desejos. Porque o Mestre dos Desejos que eu vi a capa, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos quando eu vi. Então, tipo assim, eu lembro que era um que era, eu não sei se é o 3 ou 4, que tem uma porrada de filme desse bicho, né? Tem 4. É o que tem a gostosa na capa. Então a experiência que eu tenho é diferente. Caraca, é. Ele se assustou com a stripper, então, pode falar, pode naquela falar, época... Pedro, pode falar. Ah, vai merda. É naquela época, né, rapaz? Que ainda não tinha internet. Não, mas... Você bateu uma punheta com o monstro do lado da stripper, pode falar. Pode falar, Pedro. Na frente dos outros na locadora, seu viado. Não existe lugar para isso, meu amigo. Não existe lugar para isso. Mas então, não, mas eu tenho assim, tipo, a lembrança, entendeu? Dessa menina gostosa, assim, de achar o tesouro, assim, só isso. América Video. Onde você encontra filmes com muita energia e alta tensão. Temos as melhores produções, as estrelas mais brilhantes e a coleção mais explosiva de filmes. Oferecemos o que há de mais sensacional e eletrizante, para que você estoure a boca do balão. Somos a América Video e nossos filmes explodem como dinamite. Então, Robson, qual é a sua primeira lembrança de locadoras? Foi na época do... Na época do Bolachão, do Betamax? Do Betamax. Não, já era videocassete, já era VHS. Sim. Mas era lembrança excelente, né? Porque, não sei se na época de vocês era assim, na minha época, a locadora era sinônimo de final de semana, né? Chegava final de semana e o pai, a mãe, liberava pra ir na locadora e pegar os filmes. E nessa questão que eu falei da locadora de bairro, a locadora que era uma nova franquia e tal, aqui em Floripa, essa é a nova franquia, inclusive essa hoje existe, que é a Videoteca. Caraca, velho. Parabéns ao administrador dela. É uma grande... O cara é muito bom, né? O cara é muito... Não, esses caras aí que administram locadora até hoje, parabéns, cara. Não precisa de faculdade de administração. Tem vários bairros maiores. Mas locadora de bairro é que era um grande filão. Porque a locadora de bairro, o cara se viu crescer. É teu vizinho e tudo. Sim. Mais. Então, tinha uma conta na locadora. Tinha um cálculo. E a locadora tinha várias promoções. Eu era daqueles ratos de locadora. Eu ia pra locadora às quintas-feiras e eu fazia um trato com ele. Eu alugava 10 filmes. Sendo que 4 eram lançamento, até sábado. Olha. E o resto eram acervos. Aí eu devolvia na outra quinta-feira. Então eu ficava um tempão com os filmes em casa. Eu via primeiro os lançamentos, estava sempre por dentro. Sim. Vários filmes. Depois, quando chegavam até a televisão, todo mundo pegava muito papel que eu falava, já vi. Porra, então, só pra gente ter uma noção, assim, fala uns. Sei lá, uns 3 filmes que você assistiu assim, lançamento de DVD. É isso, perfeito. Ah, lançamento que eu assisti, cara. Entrevista com o Vampiro foi um lançamento que puta! Eu assisti. Esse filme é de 90, né? É da década de 90, como 90, né, velho? Não, mas também assim, cara, a década de 80 era uma situação mais difícil lá em casa e tal. A gente demorou pra ter videocassete, foi só no comecinho dos anos 90. Aí a gente já tinha, né, o videocassete em casa. Sim. Então era mais fácil. Até porque anos 80 já era VHS ou era Betamax? Eu acho que era Betamax. Era Betamax, hein? Mas Entrevista com o Vampiro foi um filme que era lançamento pra mim. Independence Day, que eu vi até no cinema. Mortal Kombat, quando saiu também, né? Porra, cara. Isso eu aluguei em VHS, hein, cara. As sequências de Batman, o primeiro Batman, não, mas parte de Batman Retorno, todos na locadora, todos em. Todos como lançamento na locadora, esperadíssimo. Olha, cara. Que foda. Titanic, quando vem tijolão também. É, exatamente, duas. É porque as fitas, elas não. Acho que o limite delas era uma hora e pouco, né? Uma hora e quarenta, mais ou menos. Por aí. Não. Eu acho que era 2 horas no limite, duas até, horas. Até uns filmes de 2 horas, aí a parte só de 2 horas. E aí depois eu fiquei obcecado por clássicos, então eu comecei a ver os diretores de todos os filmes do Kubrick, do Hitchcock, do Kurosawa, tudo pra poder dizer que entendia de cinema, né? Depois eu entrei numa sessão louca, foi ver os filmes, não passavam ver os filmes campeões do Oscar, pra ver os indicados do Oscar cada ano. Então eu tinha um caderninho, só anotava os que vi, os que não vi, fazia minha própria lista de vencedores. Era uma obsessão, assim, na época algumas locadoras me ajudaram muito nisso. Tinha uma locadora aqui, era no centro de Florianópolis, Cine Cult Floripa, e ela só tinha filmes antigos. Então eu também era frequentador assíduo, assim, ia lá, tinha fotos dos filmes antigos, era uma nata, mas era diferentemente frequentada, vamos dizer assim. As lembranças que eu tenho das locadoras são as melhores possíveis. Até o processo de adaptação mesmo, vocês falaram aí que locadora virou lan house e tudo mais. Sim. Mas uma locadora funciona junto com sorveteria. Olha, uma sorveteria e uma locadora. Que talvez seja a combinação mais inusitada de todas. De tempos pra cá, muita locadora virou também lugar de videogame também, né? De jogar videogame. Sim, sim. Não, inclusive antigamente tinha isso nas locadoras, né? Tinha sim, parte dos games. Tinha games também, né? Tinha parte dos games e tinha TVzinha lá que era pra testar em teoria, né? Mas o pessoal sempre ficava jogando lá, né? Não, tinha uma que era duas TVzinhas, dois videogames, podia alugar uma hora, 2 horas, ficava jogando, e ela tava sempre cheia. Sim. Eu lembro aqui da minha primeira experiência com o PlayStation 1, foi numa locadora. E ficar jogando, pagava a hora, né, que eu acho que na época era R$1, que hoje, né, R$1 não vale nem R$1. Hoje não vale nada. Meu amigo, R$10 não vale nada, cara. Então, aí era uma hora R$1, um negócio assim. E eu joguei muito Homem-Aranha de PlayStation 1 na locadora. Morcego, a gata, o pinguim. Marque um encontro com Batman, O Retorno. Agora em vídeo, dublado e legendado. Dia 6 de novembro, nas melhores locadoras do Brasil. A lembrança mais velha que eu tenho realmente de locadoras era dessa parte aí, dessa época mais ou menos, da fita do VHS da Múmia, que eu achei que era o Homem da Máscara de Ferro. Que eu lembro que era uma locadora grande, assim, sabe? Era um estabelecimento grande e era meio até escura, assim, sabe? E aí tinha a parte mais escura, assim, que ficava os filmes de terror, tinha até um pouco de medo daquilo lá. Tinha também a partezinha que era tipo um cômodo, onde que tinha só as partes de games. Tinha TVzinha também pra você testar, então tipo assim, era a locadora do VHS, aquela clássica locadora do VHS. Depois essa mesma locadora, ela continuando no VHS, mudou pra outro estabelecimento que ficava do lado de um lugar que vendia até bonecos. Eu cheguei até a comprar um boneco do Kamen Rider lá. Hoje eu me arrependo porque eu destruí aquele boneco. Era boneco de borracha dos anos 80. Eu destruí aquele boneco. Cara, hoje eu tirei uma cueca pela cabeça pra ter arrancado aqui, destruído aquele boneco. Mas daí, nessa época dessa locadora, lá tinha uma mesinha que era pra crianças, destinada a crianças. Eu era criança, né? E tinha várias folhas de papel e lápis. E você podia desenhar lá. Que era tipo pra quem levava seu filhinho, deixava seu filhinho ali na mesinha, enquanto o pai tava lá alugando filmes. Eu desenhava bastante, por isso que na minha apresentação eu falei desenhar, né? Porque eu desenhava na locadora. Então, tipo, eu pegava a fita VHS do desenho dos anos 60 do Superman, colocava do lado e ficava desenhando. De que, cara, eu acho que toda criança sempre vazou a cabecinha um pouco pro setor, assim, pra ver o que tem, e viu aquele pôster com uma bunda de gigante brasileirinha. Não, sim, toda sim. Criança. E outra, como eu ficava várias e várias horas lá, eu ficava vendo as capas dos DVDs. Aí teve uma vez que, tipo, meu pai tava me chamando, né? Aí a atendente da locadora, seu pai tá te chamando. Aí ela falou assim, ó, vai até lá, mas não entra lá dentro não. Você fica lá fora, tá? Pra conversar com ele, que você não pode entrar lá dentro. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui até lá. Aí, beleza, ele falou: Rafael, vem cá, eu já tava próximo lá, só que eu não pude entrar. Eu falei: tô aqui. Aí ele falou assim: não, não, pode entrar aqui. Ele deixou eu entrar. Nossa, ele deixou, revelação de um mundo novo. Eu vi um mundo novo, assim, cara. Aí ele conversou comigo, assim, tal, enquanto isso tava, sabe, era tipo uma roda, assim, sabe, de estantes. Era tipo um círculo de estantes e várias fitas. O exatamente. Rafael entrando lá e tô pegando a música. E isso foi um risco, né? Porque isso ou podia te deixar uma criança muito mais feliz e abrir um novo mundo, ou podia te traumatizar para sempre. Sim, foi, exatamente. Cara. É, ele podia não gostar de mulheres. Exatamente. Não foi o que aconteceu, não foi. Dependendo da capa que ele olhasse, o cara ia ficar maluco, velho. Criança ia chegar em casa, se agarrar no chuveiro, tá ligado? É engraçado assim uma coisa, o Pedro ele falou assim que ele tava querendo comprar esses tempos o Inspetor Bugiganga 2, e ele tem boas lembranças desse filme. É legal assim, porque tem filmes que são ruins, mas a gente tem boas lembranças por causa da época da locadora, né? Batman Eternamente. Cara, Batman, quantas vezes eu já aluguei Batman Eternamente e Batman Robin? E Power Rangers Turbo e Mighty Morphin, o filme. Era sempre, ficava sempre alternando entre eles, cara. Minha família já não aguentava mais, tipo, alugar só esses filmes. Mas, cara, era legal. As capas dos filmes dos Power Rangers eram verdes. É, os VHS, as próprias fitas, não as capas, mas as fitas, eram verdes. Cara, VHS, vocês lembram de um aviso que tinha que era UBV, fita legal? Certifica isso. Você lembra dos filmes da Disney que tinha aquele adesivo laminado? Cara, é mesmo. Tinha Toy Story, tinha a fita a capa da, o estojo, né, da fita era transparente com detalhes em vermelho. Tinha uma coisa também que era o VHS de limpar. Você lembra que tinha uma hora que tava sujo e começava a falhar na tela? No meio da tela tinha uma falha. É fita de limpeza. Você colocava um líquidozinho no VHS, colocava ele funcionando pra ele limpar o cassete. Mas você tava falando de filmes ruins que a gente tem boas lembranças na locadora. Eu lembro também do filme do Capitão América, aqui da década de 90. Porra, caraca, eu lembro da capa também. Puta. É que era. Eu peguei aquele filme na locadora e até hoje. Até outro dia quase escorreu uma lágrima que eu vi a foto que tinha na capa do VHS, assim, eu vi na internet e falei, caralho. Caveira vermelha com o rosto todo destruído, assim, sabe? Quando eu era criança eu tinha medo da caveira vermelha com os filmes. Quando eu olhava eu falava, que bosta. Vocês foram uma criança bem traumatizada, né? Medo da caveira vermelha, medo do homem máscara de ferro. Da máscara de ferro, a gente foi uma criança. O máximo medo que eu senti, cara, foi o Exorcista. Ah, imaginei. Exorcista era. Nunca assisti esse filme, cara. Eu não quero assistir, sinceramente não quero assistir não, eu sou meio cagão pra esse tipo de filme. Cara, e no Exorcista ainda tem tinha uma fita, ou era um DVD, que vinha com uma extra, era 11 minutos a mais, e falava que era uma parte do diretor, que era a parte mais assustadora. É uma parte estendida, né, do Exorcista. Cara, mas vale a pena muito ver, o Exorcista é foda. Esquadrão Especial, o Inspector. Procurem sua locadora. Mas tipo, nesse negócio de capas diferentes e tudo mais, que a gente pode lembrar também é a capa de filmes lançamentos, que tinha um selinho assim, pelo menos na locadora que eu alugava, tinha um selinho assim prateado, tipo, que era lançamento, né? É, dependendo do locador, tinha o selo de 24 horas ou tem aquele selo lançamento, né? Que era devolução do dia seguinte, que não era 2, 3 dias, e tinha um monte de gente e tinha aquela coisa de reservar, né? Reservar eu quero reservar esse filme pra sábado. E em Floripa tinha promoção, devolvia no mesmo dia, ganhava um acerto. Caraca, devolver no mesmo dia? Não, mas aí é foda, pegava, né? Pegava 2 da tarde, pegava sábado 2 da tarde, levava pra casa, devolver, sei lá, até 10 da noite, até a hora que fechasse a locadora, recebia um acerto. Ah, mas aí é pro cara que, tipo assim, vou na locadora que eu quero assistir um filme agora, ele vai lá, pega o filme, assiste e já devolve. É, na locadora é mais... aquele cara que vai na locadora e pega uma sacola e fica em casa e guarda a sacola. Hoje em dia a gente substitui isso pela internet, tipo, eu quero ver tal filme aqui. O cara vai lá e assiste. Então, cara, você tava deixando pra comentar também que, graças à locadora, eu deixava passar muito menos filme, saca? Porque agora, como eu não tenho locadora, eu não vou na locadora e fico olhando ali quais filmes eu quero, sabe? Sim. Então eu não vejo lançamento, eu deixo passar muito filme. Às vezes eu vou ver um filme que já tá lançado tipo um ano e meio ou dois, ou simplesmente acabo não vendo tipo, que seria se fosse na época da locadora, eu assistiria. Sim, aliás, a locadora tinha isso. É, cara, era o hábito de você ir na locadora e ficar se vendo de várias e várias capas. Ver o que chegou, ver o que tá lá que ninguém alugou ainda. Eu, com 17 anos, eu achei Flashman e Changeman, sabe, escondidos, assim, atrás dos VHS. Ah, eu falei pra atendente, que é isso? Ela falou, Flashman? Eu falei, o quê? Flashman? Eu vi aquela capa, parecia Power Rangers, né? Aí eu falava assim, caraca, vou alugar pra ver. E assistia a série assim, sabe? Então, tipo, tinha... Cara, eu assisti todos os 007 assim, velho. Porra, locadora. Olha só, velho. Todos assim, que eu pegava... Porque depois que eu virei fã, assim, de cinema e tal, aí eu comecei, que nem o Robson falou, a querer marcar, a querer ver tudo que eu posso ver, os indicados. Então, eu ia, por exemplo, na hora que eu descobri, eu falava, caraca, eu preciso ver os outros. Que nem a Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. Eu falei, não, quero ver todos. Eu vi um por um, eu aluguei. Teve uma vez um feriado prolongado assim, que feriado prolongado era muito bom, que você ia na sexta ou no sábado, e você alugava pro feriado todo, assim. Alugava 7, 8 anos. E eu aluguei tipo uns 5 da Hora do Pesadelo, e eu lembro de outro, que eu aluguei 5 do 007. E muitos filmes antigos, e eu sou realmente viciado em séries, assim, assisto muita série. E isso começou na locadora, cara. Era pegar Lost, alugar os DVDs de Lost e assistir sem parar, tá ligado? No final de semana. Meu primo tinha uma locadora. É, aí já era na cidade de São Paulo, né? Onde eu só ia pra lá, aliás, eu vou pra lá pelo menos uma vez por ano, né? E quando eu ia lá, tinha a locadora dele, eu falava pra minha mãe deixar eu naquela locadora. E eu ficava lá com ele, ficava vendo as capas e tudo mais, né? Sucesso do cinema, agora na sua locadora. Também tinha locadora de praia, pelo menos pra mim, litoral, quando eu descia, era locadora de praia, que tipo, era o dobro do preço, e os filmes eram, não tinha lançamento. O lançamento era um filme tipo, de 2, 3 anos atrás. Ah, é? É. Ah. É porque assim, eu sou de São Paulo, e quando você descia pro litoral, o litoral é muito mais atrasado em questão disso. E a locadora é como se fosse um atraso de um ano, vai, dos filmes. Então quando você ia lá, os lançamentos eram outros, vários filmes não tinham chegado ainda, e era muito mais caro. Mas é porque você tinha na casa de praia, tinha que ir pra noite, no caso, assim, quando chovia ou qualquer coisa, você tinha que ir na locadora pra arrumar alguma coisa pra fazer. Então eu lembro até que era uma questão que na praia tinha isso, era uma curtida também, quando você ia, se não podia ir pra praia ou algum lugar assim, você ia alugar. E dessa eu não sabia, cara. Aliás, locadora tinha todo lugar, a gente citou, como você citou aí, praia... Tinha concorrência, né? Tinha uma locadora baixava o preço, praia, outra locadora alugue 3 e ganhe 1. É, cada lugar tinha seus costumes diferentes de locadora, né? Inclusive, as últimas locadoras que eu fui, eram já locadoras com lan house. Já cheguei a jogar GTA em locadora, assim, tudo mais. Sucesso do cinema, agora na sua locadora. Pra alocar filme pornô, a melhor estratégia era colocar vários outros filmes e botar o pornô junto. Isso, tipo, você pegava, alocava filme pornô, depois você pegava e colocava, tipo, My Little Pony de baixo, aí pegava Bad Boys 2 e colocava em cima. É, fazia uma pilha no que é um cara, é um cara seletivo, né? Tem vários, É como se você fosse, tá ligado? Assim, eu sou um cara curte, eu gosto de tudo. De tudo. Tem um filme de ação, um desenho, um drama, uma aventura e um pornô, né? Exatamente, pra todos os gostos, né? É, um pra cada hora do dia. Não, esse daqui é pra minha filha. Mas aí o pornô sempre trocava de capa, ia pra uma capa preta, aqui em Florianópolis, tu levava pra casa a capa original do filme. Levava ele na embalagem original. Aqui eu só aluguei locadora que tinha capa. Eu trocava capa, que era a capa da locadora mesmo, sabe? Que era pros aqui filmes. Tinha muito, aqui, pelo menos pra mim, tinha umas, tipo, umas 4 ou 5 concorrentes. Aí tinha umas que você levava original, tinha umas que você levava uma capa preta, tinha umas que eram as capas nem de filme, era aquelas capas como se fosse CD. Sim. E tinha o DVD, tinha muita variação. Tinha uma que era a cota era a capa, em preto e branco. É, também, eu já cheguei a alugar a locadora assim. Eu alugando em diferentes assim, eu entreguei já filme numa locadora errada. Nossa, cara, já fiz isso. Merda. Eu fiz isso. É, porque assim, eu acabava alugando em vários lugares, aí tinha uma vez que eu aluguei achei, em 3 locadoras diferentes, filmes. 2 em 1, 3 em 1 e 1 em outro. E eu troquei o. Na verdade, acho que não foi nem eu que troquei, acho que eu deixei separado, tipo assim, ó, minha mãe, entrega lá. ela entregou tudo errado. Deu uma merda. Ficou com um filme de uma locadora em outra, sim, e teve que ligar pra lá, não? Não, teve que ligar, deu uma confusão, aí, puta. Teve uma locadora, e uma dessas aí eu até encerrei minha ficha, não parei de alugar lá, porque deu uma merda com a menina que fazia a organização. Então chegamos à parte de indicações e eu vou pedir ao T. Robson, qual a sua indicação? Então, eu indico aí pra galera, quem gosta de cinema, tema foi locadoras, né? Então, quem gosta de cinema, quem curte filme, tem uma lista bacana aí esse ano de filmes indicados ao Oscar. Dos vários que a gente pode indicar, o favorito aí da galera, 12 anos de escravidão, filme bastante interessante, uma trajetória bastante sofrida do seu protagonista, que é confundido com um escravo e raptado por donos de circo nos Estados Unidos do século XIX, bem no fim da escravidão mesmo. E outro filme que é espetacular, principalmente nesse mundo de redes sociais que a gente vive, de falta de relação e interação entre seres humanos, pessoalmente, muito mais virtualmente, que é o Ela, o Joaquin Phoenix, que é outro indicado. Não vai ganhar, o filme não tem o perfil de vencedor do Oscar. O Joaquim, injustamente, sequer foi indicado, mas deveria ser, porque o filme é quase todo em cima dele. Pra quem curte aí, um filme bacana, com a voz sensual da Scarlett Johansson. É realmente, cara, é um filmaço. Assim, com uma animação, né? E ela tem uma cena vocalizada de sexo com ele. Oh. Pra galera que curte em ouvir as coisas e não ver. Vai ouvir Scarlett Johansson dizendo coisas que nunca existem no cinema, viu? Vale bem a pena. Isso à parte, o filme em si é muito bacana mesmo e traz uma reflexão bem interessante aí pra quem tiver vontade de se aventurar num mundo diferente aí dos filmes convencionais. Sim, se você prestar atenção, ele tem detalhes muito interessantes nesse. É uma pena que ele não vai ganhar porque ele não é protótipo de vencedor de Oscar. Ele tem toda a pinta de filme independente, poderia até vencer por algo do gênero. O Oscar ele não vai vencer, tá indicado, porque muito provavelmente porque agora a lista de melhores filmes é com 9 filmes, né? Diferente do que era antes com os 5 habituais. Sim. Então agora ele tá indicado. Mas não é por isso que deve ser desmerecido, não. É um grande filme, vale bastante a pena. Eu não dava nada por ele e assisti entusiasmadão, principalmente depois que a Scarlett começa a falar. Cara, a minha indicação é agora de uma série que estreou e eu acho muito interessante vocês assistirem, que encerra domingo que vem o último episódio ao ar, que me surpreendeu muito, é o True Detective, que é o Matthew McConaughey que tá concorrendo ao Oscar de melhor ator, que ele tá sensacional no Clube de Compra Dallas. Essa semana pra quem não sabe, né, eu sou professor, e essa semana eu tive que mostrar pros meus alunos um filme do Matthew McConaughey, que eu já tinha visto há muitos anos atrás, em que ele também tá bem, né, depois que ele acabou enveredando pelo caminho das comédias românticas, foi Tempo de Matar. Então, um filmaço também, pra quem nunca viu, é a história de um, até mais do que a gente está vivendo na sociedade hoje em dia, é a história de uma menina de 10 anos que é violentada por dois homens brancos nos anos 90, e eles vão a julgamento, mas no dia do julgamento deles, o pai invade o local, o pai é o Samuel L. Jackson, o pai invade o local e mata os dois com uma metralhadora, e aí é ele que é responsável por esse crime. O advogado de... A promotoria é feita pelo mais do que brilhante, também super bem no filme, o Kevin Spacey. A mocinha da história é a Sandra Bullock. Caraca, que elenco, velho. Grande elenco, né, velho? Eu não lembro desse filme, eu não lembro se eu vi esse filme, mas agora me deixou muito cansado. É muito fácil de achar. Tempo de Matar, a história é incrível, final arrebatador. Também tem o Kiefer Sutherland no filme. Nossa, caraca, tá. Desço muito. Eu acho que minha indicação foi isso, cara. No geral, o Matthew McConaughey tá me surpreendendo. E a série que ele tá fazendo agora, que tá terminando, e o filme, puta que pariu, cara. Ele tá muito foda, assim. Então, vou indicar aqui dois filmes. Um antigo, assim, um que não é tão atual, e um super atual. Sim. Indicar o... Aí, já que a gente tá falando de locadoras, né? Indicar pra quem quiser ir na locadora ou na loja, procurar Duro de Espiar com Leslie Nielsen. Putz! É, cara, é sensacional esse filme. É, vale muito a pena, tipo assim, uma sátira dos filmes de James Bond com Leslie Nielsen. Então, por isso aí já vale a pena, né, cara? Sim. Claro, muito bacana. E a outra indicação é de um filme que acabou de lançar, que é o Robocop. Eu digo bastante aí pro pessoal pra assistir, porque o Padilha matou a Paula nos Estados Unidos, fez um filme sensacional. Assim, você tem que ir de cabeça aberta, não adianta ser tão saudosista, porque Robocop é uma coisa que se renova, já teve desenho animado, já teve outras frentes, né? Já teve série, e agora tá tendo um novo filme que rebootou de um jeito bem bacana, respeitando o cânone, inventando uma coisa nova. É tipo o que fizeram com Star Trek, então... Vale a eu pena acho que, eu vou ser sério, eu acho que o Robocop do Padilha tem que comer muito arroz e feijão pra chegar no Star Trek. Não, eu tô comparando assim, o que fizer com o Star Trek original plus novo Star Trek... Não, mas eu digo isso da forma com que você disse mesmo, assim. Eu acho que pra chegar no Star Trek de 2009 lá, acho que precisa comer um arroz com feijão. Eu acho o filme bem super... Não tirando o mérito da tua... É um filme muito legal, eu gostei pra caramba e vale a pena... Dar uma passadinha e assistir. Sabe qual é a maior reclamação que eu tenho? É que no pôster do filme, o original era muito melhor. Ele saindo do carro de polícia, né? É, ele saindo do carro de polícia é a frase: meio homem, meio máquina, todo tira. Perdeu, anos 80, né, cara? Anos 80. Aquilo não tem como superar, cara. Aquilo... Mas enfim, mas eu assisti o filme, era um filme, eu não diria excelente, mas é um filme muito bom. Então, a minha indicação para esse podcast tem a ver com o tema, que é a série Matheus, o Balconista, que era uma série que o Matheus Solano fazia, uma série de vídeos para a internet, onde ele interpretava um personagem, também chamado Matheus, que era balconista de uma locadora. E é legal que essa série tem todo um ambiente de locadora, descrito com um bom humor, e... Tem, como eu disse, todo o ambiente de locadora, citando diretores, mostrando vários filmes. É uma locadora, inclusive, que tem até VHS. É impressionante, assim, é bem divertido de se assistir para quem gosta desse ambiente de locadora. Então assistam. Então, pessoal, chegamos ao final aqui de mais um podcast Banco de Cérebros. Um podcast nostálgico e, pô, eu gosto muito de falar sobre cinema. E mais um podcast aí sobre cinema, né? Podcast com um assunto bem descontraído, a gente contou várias histórias e tudo mais. Gostaria de agradecer ao Robson. Robson, você tá em algum projeto, alguma coisa? Esse ano não. Esse ano a gente tá mais dentro da sala de aula e as coisas acabam acontecendo. Não tem tempo livre que a gente gostaria. Participo de um ou outro podcast, agora, quando o Rafa me chamar, a gente vai tentar tempinho aí para poder comparecer. Opa, claro. É, quem quiser me acompanhar, falo bastante de cinema, de série, muito de futebol, muito mais do que mais dois, no meu Twitter lá, Robson Gomes, né? @RobsonGomes. Sim. 2S no final. Tô sempre trocando uma ideia com a rapaziada, quem gosta de filmes e séries, acompanha lá que a gente tá sempre lá. Eu gostaria de agradecer ao Leonardo lá do GeekVox, né? Muito obrigado, cara, pela sua participação. Tranquilo, cara. E pra acompanhar lá, se vocês quiserem, esse final de semana vai sair um especial, um podcast sobre o Oscar. E eu acho muito interessante lá. Deem uma olhada, né? Ouçam lá e comentem. Vai lá, acompanha o podcast deles. E gostaria de agradecer também ao Pedro, lá do Batman Brasil, né? Que é a segunda vez que participa, mas é grande parceiro aí da gente. Eu gostaria de falar a todos que, se tem oportunidade, vá a alguma locadora, frequente esse ambiente que está quase extinto, para poder ver, né, vários filmes. Assim, o ambiente da locadora é muito legal, você vai conhecer filmes, você vai conhecer até pessoas, né? Então, se tiver oportunidade, vá. Encerra com a música do Robocop. Encerra com a música do Robocop? É muito foda, cara. Grande abraço a todos, até mais e falou, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu. Falou. Tanto quanto másculo, ai com M maiúsculo, Vejam só os meus músculos que com amor cultivei. Minha pistola é de plástico, em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse... Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.